Podcast Novo Tempo, em busca da música bíblica, com o pastor Ezequiel Gomes. No podcast anterior, estudamos as ocorrências da palavra música na Bíblia, usando como base a tradução Almeida Revista e Atualizada, segunda edição. Analisamos todos os 10 versos onde a expressão ocorre e usamos outros 14 versos da Bíblia para nos auxiliar na compreensão desse assunto. Entretanto, estamos longe de terminar nossa investigação. Uma pesquisa na Bíblia dos termos relacionados à música geram um universo de referências de mais de 500 versículos bíblicos sobre esse tema. Por exemplo, se pegarmos todas as conjugações dos verbos cantar, louvar, celebrar, render graças, dar glória, exaltar, bem como todos os substantivos canto, canção, estrépito, hino, cântico, música, salmo, louvor, bem como todas as referências aos instrumentos flauta, tambores, harpa, címbalos, alaúdes, saltério, gaita, clarins, trombetas e várias outras palavras, teremos seguramente uma grande quantidade de material bíblico sobre o assunto, centenas e centenas de versículos. Entretanto, é curioso perceber um fato bastante intrigante. A Bíblia é praticamente silenciosa para falar da música em termos técnicos. A música é feita de combinações matemáticas entre frequências sonoras. Essas frequências são reproduzidas simultaneamente ou cronologicamente por diversas fontes de sons diferentes, sejam eles vozes ou instrumentos musicais. Todas essas combinações geram harmonias, melodias e ritmos, com diversos timbres diferentes, dos instrumentos de cordas, de sopro, percussão, metais e também das vozes humanas. Na Bíblia, porém, não existem definições musicais técnicas, nem os termos ritmo, frequência, intervalo, timbre, estilo musical, estética musical e etc. O único termo presente na Bíblia que pode ser definido em termos técnicos musicalmente é a palavra melodia, que está presente no cabeçalho de alguns salmos. Uma lista completa dessas passagens na tradução Almeida Revista e Atualizada nos conduz aos salmos de número 8, 9, 22, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 69, 75, 80, 81 e 84. Esses 15 salmos, no seu verso de número 1, contém a expressão melodia. Mais ou menos segundo o seguinte padrão: ao mestre de canto, conforme a melodia X. Se você analisar esses 15 versos, você terá 8 melodias específicas. São elas: a melodia Os Lagares, A Morte para o Filho, Corça da Manhã, Os Lírios, A Pomba nos Terebintos Distantes, Não Destruas, Os Lírios do Testemunhos ou de Jedutum. Essas são as 8 melodias específicas às quais o texto bíblico se refere. Será que finalmente encontramos definições musicais na Bíblia? Como eram essas melodias das quais temos referência na palavra de Deus? Pesquisando o significado do termo gatit, que foi traduzido como melodia nesses versos, encontramos as seguintes possibilidades e definições. Ginkel afirma o tom da música. Bosman, um dicionário alemão, diz que esse é um termo musical. O dicionário conciso do hebraico do Antigo Testamento diz: pode designar um instrumento musical gatita. E o software BibleWorks diz que esse é um termo musical de significado incerto. Nenhum dicionário bíblico oferece uma descrição musical das melodias em questão. Mesmo a tradução melodia não deve significar o mesmo que um músico quer dizer com esse termo tecnicamente. Provavelmente esse termo significa algo mais geral, incluindo a música como um todo, sua harmonia, ritmo e também melodia. Isso mostra que essas definições a respeito de melodia também não oferecem um padrão musical para a música na Bíblia. Ainda assim, é importante lembrar que mesmo que nós tivéssemos critérios musicais para definir como eram essas tais melodias, isso não consistiria numa proibição da utilização de outras melodias para o louvor a Deus. Nós temos na Bíblia 150 salmos e muito provavelmente havia mais do que 8 melodias musicalmente para cantar esses salmos. Isso mostra que essas melodias não serviam como um padrão, proibindo outras melodias de serem executadas. Um outro termo interessante que ocorre em algumas traduções da Bíblia se encontra nos textos de 1 Crônicas 15, verso 21, bem como nos Salmos 6, verso 1 e 12, verso 1. A versão Almeida Revista e Atualizada traduz esse termo como instrumentos de 8 cordas. Mas outras traduções da Bíblia dizem assim, música em tom de oitava. Esse termo é muito interessante, mas indo ao dicionário bíblico, lemos, esse termo é completamente dúbio, não sabemos ao que ele se refere. Portanto, no estudo de hoje, chegamos o mais próximo que conseguimos de encontrar termos musicais técnicos para descrever a música bíblica. Apesar de usar os termos melodia, canto, hino, salmo, cântico, etc., nenhum texto bíblico descreve se essas músicas eram rápidas ou lentas, agudas ou graves, fortes ou fracas, em tons X ou Y, em estilos musicais X ou Y. Por isso, qualquer juízo sobre estilos musicais que podem, em tese ou não, ser usados na adoração a Deus, não tem uma base ou resposta final, fundamentada claramente na palavra de Deus. Mas ainda assim, resta uma área do pensamento bíblico sobre isso, que nós precisamos avaliar. A Bíblia, por exemplo, diz assim, cantai com alegria, Jeremias 31, verso 7. Tangei com arte, Salmo 33, verso 3. Cantai de júbilo ao Senhor, Salmo 81, verso 1. Cantai um cântico novo, Salmo 96, verso 1. Cantai com ações de graças, Salmo 147, verso 1. Nesse tipo de texto, temos exortações em direção a preceitos morais, sermos alegres, termos júbilo, gratidão, tocarmos com arte. Será que um critério musical bíblico para adoração pode surgir a partir desse tipo de citação? Esse é o tema do nosso próximo podcast. Não perca! Fiquem com Deus e até a próxima! Podcast Novo Tempo, com o pastor Ezequiel Gomes.